Manga pula, para e berra desespero na tela do celular. Vaga pela rua, na penumbra inventa seu amor fora do ar. Tem comida, mas não come. Tem morada, mas sem chave pra entrar. Vai beijar o chão de pedra, transformada em pedra fria e cinza. Sozinha faz careta, grita um verso a quem passar. Não tá bom aqui em cima, salta, sai de banda. Um, dois, não tá mais, parte banda, leva a marca da felina sonsa que tem asa. Pele tatuada, carne mutilada, o seu dente sangra. Chora enquanto ri, sozinha faz careta, grita um verso a quem passar.